Em termos de dimensão financeira, nos últimos anos do nosso município, a área que mais investimento teve foi a área industrial, mas nem comparação tem com nenhuma outra. Vamos lá dar só uma olhada assim muito rápida. Navigator, 150 milhões de euros. Indasa, 80 milhões de euros. Renault, 60 milhões de euros. A grande valia são empresas que estão fixadas aqui há várias décadas. Está bem, mas podem estar fixadas e paradas. Estamos a falar de fixadas e a crescer, a crescer em capacidade de produção, a crescer em emprego, etc. Portanto, a maior área de investimento que tivemos no setor privado foi a indústria. Segunda maior, comércio de média dimensão. Ok? Sim. Mercadona, Lidl, Continente. E há aí mais coisas em desenvolvimento, mas estou a falar de coisas que estão prontas. E a seguir, mas bem abaixo, é que vem a área do turismo agregada à habitação. Portanto, o alojamento local, como sabe, foi licenciado como habitação e depois é que os proprietários podem passar a alojamento local. Hotéis de raiz, neste período de tempo em que eu estou na Câmara, tivemos uma reabilitação com alguma profundidade, que é o Hotel Jardim, e tivemos uma obra, que está neste momento em obra, que é o nosso primeiro hotel de 5 estrelas, no antigo Palácio Valdemoro da Rua Zé Estevão. E, portanto, quando dizem, não, depois temos objetivos que estão referenciados, estão em desenvolvimento, que a pandemia veio, enfim, empurrar para a frente, que é o... Como é próprio destes setores, não é? Que é o da Boa Irmã, o da Vitação, pronto, mas quer dizer, não é nada disso. Não é uma dependência económica. O que cresceu muito em termos de turismo foi o alojamento local. Mas esse usa a habitação. Não se constrói alojamento local. Constrói-se a habitação que depois pode, pela decisão do seu proprietário, ter o estatuto de alojamento local. Para que não o preocupe, enfim, se torna ali a haver um parque temático, os moradores sejam colocados fora. Nós temos uma grande vantagem na beira-mar. É que temos uma população residente que quer muito viver aquele espaço e que tem que passar gerações. Não tenho, sinceramente, nenhum medo disso, porque o que está a acontecer é exatamente o contrário. São os filhos e gente que nem sequer raízes têm fixarem-se ali e reabilitarem o património. Exatamente.